pra guerrilha policial, nosso cresce menos, menos. Polícia, também é oportunista, preste atenção. Fardado racista, no gueto por repressão. Eu já passei, os meus mano também, pelos enquadros com agressão. Isso não é lei, não é lei de Deus, e sim lei do homem. Cinza são seus uniformes, nada nos conforme. Quantos anos, quantos meses, quantos manos, quantas vezes sendo algemados e jogados na blazer, os porcos de viatura, em qualquer rua escura, abordando e espancando os mano na madruga. Eu sou quem sou, pro sistema porra nenhuma. Então que merda é você, pilantra que julga e maltrata as pessoas pela sua aparência. Cu irracional, que nem sequer pensa. Batendo num garoto de 12 anos, moquiciano esculachando do poder abusando. Sábado no muro da escola, chutando um tano escola. Não tem ninguém na rua e já é altas horas. Quem se importa ou então sente pena de um pobre sem estudo na mão dos putos com algema. Os menos favorecidos estão na mira da polícia, a repressão dos gambé oportunista. Somos pacifistas e não parasita. Paz pra periferia, foda-se a polícia. Rappers de verdade no contra-ataque, distante de polícia, cocaína e crack. Somos pacifistas e não parasita. Paz pra periferia, foda-se a polícia. Rappers de verdade no contra-ataque, distante de polícia, cocaína e crack. O sujeito se sente demais com a farda. Falta respeito, não faz ação adequada. Tapa na cara de pobre, humilhação. Me chapa, nada resolve a sua repressão. Aí cuzão, você não faz por merecer. A sua profissão não sabe bem exercer. Só porque o sistema pra você cede o poder, algemas é só pra plebe. Mó febre os fat black procurando pretexto pra bater nos moleque e deixando os mano preso. Preconceito pela roupa que usa os guerreiros brancos e negros. Mas que porra, sem dinheiro, sem emprego da droga dependente, mó veneno. Situação que me choca infelizmente. A nossa gente sofrida na vida desinformada, não sente muitas de suas feridas cicatrizadas. Certos canalhas intimidando vários pobres, rindo da sua cara, lambendo o cu dos nobres. Que Deus olhe por nós sempre no dia a dia e faça forte para que os vermes, nem a polícia, que age na malícia. Não vejo nosso tom por causa de patifaria, na poça de merda ou no lodo. Cuspindo no rosto, agredido psicologicamente, por poucos motivos massacrando a nossa somos gente. Somos pacifistas e não parasita. Paz pra periferia, foda-se a polícia. Rappers de verdade no contra-ataque, distante de polícia, cocaína e crack. Somos pacifistas e não parasitas. Paz pra periferia, foda-se a polícia. Rappers de verdade no contra-ataque, distante de polícia, cocaína e crack. Coragem pra falar, o rap identifica a verdade, relata, aquece e inspira. Por quem já passou e ainda passará, a calma me ensinou que Deus julgará. Pode aproveitar enquanto vocês pode humilhar. São vários sacode que presenciei nas suas abordagens, mas nunca temerei, a farda não é vantagem. Jamais, não vale mais que a minha pele, meu caráter, minha honra. Vocês não desmerecem, pra jurar o pai e a mãe, quem te deu a luz. Pra mim vocês representam quem crucificou Jesus. Autoritário, suas leis são humanas, não são divinas. Deitado em sua cama, você só maquina. Maquina o mal, fardado anormal. Irá pagar pelos seus atos no dia do juízo final. Do reino celestial, jamais serão herdeiros. Aqui você impõe respeito, os adornas faz feio. Seu papel desestruturado pra fazer ocorrência nas abordagens, nos enquadros arrombados. Empregado dos causadores da desordem, mal intencionado, se eu vejo de longe. Pura vontade de ver os guerreiros atrás das grades, convicção periférica não apoia suas pilantragens. Somos pacifistas e não parasitas. Paz pra periferia, foda-se a polícia. Rappers de verdade no contra-ataque, distante de polícia, cocaína e crack. Somos pacifistas e não parasitas. Paz pra periferia, foda-se a polícia. Rappers de verdade no contra-ataque, distante de polícia, cocaína e crack.